Quadras de música. Senhor, a teus pés eu confesso. Senhor, meu amor maltratei. Senhor, se perdão aqui peço, não mereço. Senhor, meu amor desprezei e pequei. Perdão, no entanto eu imploro. Senhor, tu que és a redenção, eu sei que a perdi e que a adoro, e eu choro, Senhor, ao rogar teu perdão. Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 212ª emissão de Quadras de Música, Umbrio Antena Web. Hoje as quadras serão de aniversariante à festa, amigos ouvintes. Em dia de aniversário da Rádio e Televisão de Portugal e um dia antes do início da edição do Festival RTP da Canção, que assinala 50 anos, iremos recordar vários vencedores do famoso certame musical em anos anteriores. Iniciamos com António Calvário, que interpretou Oração, a primeira melodia apresentada na edição inaugural do evento em 1964 e que viria a ganhar com 79 pontos. O ano histórico 1968 viu Carlos Mendes conseguir o primeiro lugar. Foram 61 pontos para a canção número 5 intitulada Verão. Como tudo que acaba, como pedra rolando de uma fraga, como fumo subindo no ar. Assim estou quase de festivais, iremos auscultar dois exemplos de cada década.

a Deus. Ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi. Baião ganhou destaque em 1981. A canção número 10 acumulou 203 pontos e conseguiu o primeiro posto. Escutemos playback. Podes não saber cantar, nem sequer assobiar. Com certeza que não vais desafinar. Ei, playback! Ei, playback! Ei, playback! Anos passaram e situemo-nos em 1984, escutando a voz de Maria Guinô. A canção número 6 foi a vencedora, teve direito a 150 pontos e tem o título Silêncio e Tanta Gente. Às vezes é no meio do silêncio que descubro o amor em teu olhar. É uma pedra, é um grito que nasce em qualquer lugar. Às vezes é no meio de tanta gente que descubro afinal aquilo que sou. Sou um grito, sou uma pedra de um lugar onde não estou. Às vezes sou o tempo que tarda em passar e aquilo em

as partes do mundo, há gente de Portugal com saudade de alguém que deixou alguém do outro lado do mar. Se eu te pudesse abraçar e depois falar contigo, tinha tanta coisa para te contar, meu irmão e meu amigo. Caminhar, caminhar, faço caminho ao andar, terra, mãe, pátria, lar, que a distância faz chorar. Navegar, navegar, sobre a terra, sobre o mar, é preciso acreditar, se eu te pudesse abraçar. Na década passada, Sabrina ganhou protagonismo quando venceu o certame em 2 pelo Extinto. A quarta canção recebeu 8.874 votos. Ouçamos Dança Comigo, Vem Ser Feliz. Vem dançar comigo pelas ondas da aventura, que eu prometo dar-te oceanos de ternura. E se me o vento, tu serás sempre o meu par. Até o céu conspira que és tu quem quero amar, amar. Dança comigo, eu dou-te o céu que irá em mim. Dança comigo, aos teus desejos virem sim. Anos depois, em 2009, o amor prevaleceu pelas ruas, graças ao agrupamento musical Flor de Lis, que interpretou a canção com 22 pontos. Enverdemos por todas as ruas do amor. Se sou tinta, tu és tela, se sou chuva, sou aguarela, se sou salas, branca areia, se sou mar, és maré cheia. Se sou céu, és do verão, se sou estrelas, tem cantar, se sou noites, nos real, se sou dias, o luar. Sou a voz do coração, numa Retirada de um festival da RTP da Canção, remonta a 2012, dado que, no ano passado, não se realizou a edição habitual do evento. Tempos apertados, amigos ouvintes. Há 2 anos, a canção número 12 venceu. A intérprete foi Filipe Souza. A pontuação chegou a 24 pontos. A música tem o título Vida Minha. Sigo as ruas da cidade, velha, escura, imperfeita, cheira a beijos de saudade, numa praça que se enfeita, há uma criança que corre, uma vizinha que espreita, e em mim só segue o desejo de chegar para te abraçar. E em mim só segue o desejo de chegar para te abraçar. Se fosses luz, amor, a luz do dia, sorriso inspirador, já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado ao Arquivo da Rádio e Televisão de Portugal, que neste dia 7 de março de 2014 assinala 57 anos de existência. E um dia antes da realização da meia-final do Festival RTP da Canção, que comemora 50 anos, centramo-nos em vencedores do certame em anos anteriores. Iremos encerrar não com uma faixa de um festival, mas sim com a música que marcou durante muito tempo o início das emissões da RTP. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade.